Copia. Uno, dois, três, autorizado para Recife, via Brasil 197, nível de voo 370. Saída Cocajamaru, decolada pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Achando que não esconde 5463, controle 120, decimal 80. Essa informação alerta, não atrasa, se você for, Recepção do visual com local de pouso, informe o vagão da estado, não recebo o controle, até a recepção do seu espaço de informação de contrato de verdade. Thank you. controle destino, atenção na tela. Uniforme 105, essa uniforme aqui, eu informo que após a decolagem até o presente momento foram efetuados vários tentativos de voar com a sua aeronave, ok? Essa uniforme aqui é só uma de 7190 cidade. Após segue conforme rota nível 360. Saída São Bruno, via da Mótima, decola da pistola 7, após a decolagem, primeira curva direita. Atando transponder 5464, controle 120180. São Bruno, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno, Leda, Cônica. 4-4, correto, com o DG Neto, acena na tática, na torre, agora, 1-8, decimal, 9-5, em negão, no 0-3. Autorizado táxi, direita ainda até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, que ainda deu no 0, no 3. Então, Romeu Gufidito, Sofia? Romeu Gufidito, autorizado a Aracaju, via 833, nível de voo 090, saída com... Decola da pista no 7, após a decolagem, primeira curva esquerda. Achando o transponder 0241, no controle 120, decima 80. Lúcia, New 6500, boa gente, chute, acontece falando de fato, 120, decima 8. Ok, 120, decima 8, vamos fazer essa conversa, ok? Via 160, saída coral, azul 270. Pelo 270, Juno, passa ali Juno, 7-0, está no centro Recife, frequência 1-25, decimal 1, oceano 1-23, decimal 8, boa viagem. Voo 360, saída São Bono, Leda Dóquilos, decola da pista 90, fazer decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5505, controle 120, decimal 80. Rádio de mais 3 minutos, que eu vi o tráfego decolar sem sua TR da Azul, perfil da Coral, perfil de telecomunicação do Santos. Agora 4, confirma a razão de ser empregado? No segundo segmento, estou em 2200. Excelente, acho que posso falar com o controle de atendência ao 2018. Bom dia, 2018. Bom dia, Dacan, sua notificação. Autorizado a chegar da MED 1 no dia de dia para nível 070. Hoje está sendo que nós vamos abrir o dia de hoje. Posso ver se eu vou estar mostrando a turma na zona de 2070. Pode ser, eu matei a turma até 5.000 quando voar lá na turma de São Paulo. Eu estou até 5 mil após 5 mil direito a 5. Nossa, porra. Nossa, porra. Só 302 direto a letra. Direito a letra. Nossa, porra. Vou subir de volta. para 70 metros, curva à esquerda, proa 200, limitado pelo operador, ajusta 207. Thank you. entrada Manoel de Ouro, desça via para nível 070. Estou sempre na zona 2 de Ouro. dirigir ao cara que está da próxima contato de tanto agora continuo, 3 horas de graça. Segurar 9983, com a gente, obrigado. Segurar 9983, com a gente, 1818, com a gente. Passar aqui no Ceará, mas uma vez que estou na 7, deixando o eixo Oscar livre para ingresso.